Como dizia a já saudosa Dinadi, é hora de falar do coração. Vamos lá. Alquimi na firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de diversão. Que mina firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de curtição. Vai, vamos lá. Foi bem por acaso, que eu te vi na balada. E meio de migué, me pagou uma olhada. Cara de encantada, mas não foi nem um pouco atirada. Por isso que vai ser valorizada. Eu curto mina assim pra ser namorada. Amor à primeira vista, fé não boto, isso é clichê. Mas não gastei muito tempo pra me apegar com cê. Chegou invadindo meus sonhos e se pá me fez mal bem. Já não tenho mais pesadelos, o Fred Krug não vem. Gosta de mim pelo que eu sou, se eu tava a pé, não perguntou. Minha história de vida se interessou. Um doce sorriso, me fiz bom. Que mina firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de diversão. Que mina firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de curtição. Por algum tempo te esperei, em outros olhares não te encontrei. Te esquecer, é sério, não sei. Maloqueiro marrudo, me apaixonei. Quando essa noite acabar, me espera, eu vou te ligar. Foi só o trailer da longa-metragem que nós vamos gravar. Tudo um dia acaba e acabou meu tempo promíscuo. E é só com você que eu quero um sério compromisso. Que mina firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de diversão. Oh, que mina firmeza, Joe, na humilde me ganhou. É nessa que eu vou me amarrar pra sempre. Logo eu que queria só saber de diversão. Depois que a noite acabar, espera que eu vou te ligar. Foi só o trailer do longa-metragem que vamos gravar. Que seja bom enquanto dure, que dure para sempre.